enquanto o mundo enlouquece. Enquanto o mundo enlouquece sem ter direção, vou curtindo barato ouvindo aquele som. Dance, dance. Enquanto o mundo enlouquece sem ter direção, vou curtindo barato ouvindo aquele som. Aquele som.